Boa noite, pessoal da salinha. Aqui quem fala é o Indy Velho. Sabe que aquela pessoa que é especial pra gente merece a música mais especial. Então essa música ela cantava o refrão pra mim. Ela ouviu a música no restaurante, nunca esqueceu, sempre se lembrava do refrão, olhava pra mim e dizia: Eu amo amar você. Então, meu amor, minha borboletinha, eu também amo te amar. Um beijo nessa boca linda que eu amo. E nesse coração todo especial. E aí vai a minha mídia, pessoal.